encontrar Jesus. Andei, andei, andei e não o encontrei. Nos bares e cinemas, nos teatros cheguei, mas o meu Jesus eu não encontrei. Mas um dia um amigo um convite me fez para ir à igreja, com prazer aceitei. Chegando à igreja foi que eu percebi, oh glória, aleluia, meu Jesus estava ali. Nas canchas e nos clubes e nos cassinos chegava para ver se Jesus ali eu encontrava. Por ele perguntava e me respondiam assim: não, amigo, não, Jesus não está aqui. Mas um dia um amigo um convite me fez para ir à igreja, com prazer aceitei. Chegando à igreja foi que eu percebi, oh glória, aleluia, meu Jesus estava ali. O pregador falava com grande inspiração. Comecei a sentir uma grande emoção. Na hora do convite eu não pude suportar, me entreguei pra Jesus que veio me salvar. E daquela hora em diante tornei-me um crente feliz. Fui batizado nas águas, como na Bíblia diz. Com o Espírito Santo o Senhor me batizou, e também uma morada lá no céu me preparou. E também uma morada lá no céu me preparou.